és tudo que eu mais quero. Meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em. Pega a sua voz. Quero ir mais fundo. Onde eu te encontro? No lugar certo. és bem-vindo, Rei da Glória. Amado da minha alma, nós clamamos pelo seu mover, nós clamamos pelo